gostosa. Teve um cara aqui, que falou, ó, fimose. A gostosa tá na frente aqui, ó, sem vergonha. Um cara que falou fimose. Teve outro que queria ver o cu do Pikachu. Mas foi uma loucura. Descate da live, cara. Eu só não sei como não teve mais troll ainda. Eu acho que foi o Spand, que o pessoal não teve muito. Cara, as chances de dar merda, um negócio assim, aberto, assim, escancarado, mas em TV, nossa, cara, do Dança Gostosa que o Pablo mandou, isso daí foi fichinha, cara. Eu, sei lá, teve um cara xingando lá, nossa, teve um cara chamando live lixo, teve um... Cara, se eu escrevesse chinês, filha da puta, comeu morcego, ia aparecer lá, de boa, todo mundo vê. Bolsonaro 2022. Mano, eu posso falar então, na minha história? A pior então que o Twitter. Fala nisso do Twitter, ele tá ao vivo agora, né? Tá ao vivo. Uma... Seguinte, eu queria. Eu acho que ele não vai, sabe, da tosse. Mas eu queria saber. Eu falo que ele fazia pra nossa existência, porque ele é tão pouquinho. Eu queria, tipo, assim, saber se ele conseguia escutar aqui a gente falar uma palavra pra ele escrever no Twitter. Eu tô onde lá, Zé Royal? Eu tô lá, Zé. Não, deixa pra lá. Eu sei que dá pelo chat lá da Twitch, mas... Beleza, então, eu posso continuar. Uma ideia bem mal executada que eu tive. Eu meio que faz um helicóptero, tudo pena, mas deu errado. Um helicóptero do Siqueira. O tapete voador do Datena. Se vocês estão nos assistindo, pisque a luz. Assistindo não, ouvindo. Parabéns, Zé. Beleza, então, eu poderia falar a minha continuação da história. Continuar. Beleza. Então, outra coisa que eu também vou fazer é que eu consegui entrar a quadrilha. Como o Ian, o meu xará de fronteira falou lá sobre a quadrilha, eu só participei de umas três quadrilhas no meu colégio. Uma que foi no Jardim 1, que foi em outro colégio, e duas num colégio que era um colégio particular em que tu tinha que pagar pra comprar roupa. Como eu não queria pagar, aí depois acho que foi quatro. Foi três na mesma escola. Foi primeiro ano, segundo, terceiro ano. E o Jardim 2, que foi antes. E aí depois do quarto ano, simplesmente perdi a vontade pela quadrilha, porque eu puxava muito caro e... Eu lembro que tinha uma época que tinha mais meninas do que meninas, eu lembro que muitos meninos nem iam para não correr o risco, só que no final, até faz sentido até, e foi muito bizarro e nem teve mais quadrilha, acho que quase ninguém quer fazer quadrilha. Tanto que nasci no sétimo ano, que foi ano passado, que foi no meu último ano no colégio particular. Nem quadrilha da minha sala teve, de tanta pouca gente que teve participar, teve mais meninas participando. Como tava tipo poucas pessoas, decidiu cancelar. E a gente ficou sem quadrilha. Gente, eu só quero avisar que eu tô deitado, mas eu não. E com a luz apagada já. Mas eu não vou dormir nesse momento, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou continuar aqui com vocês, mas, tipo, eu vou falar de uns assuntos meio que raramente. Um assunto que eu quero falar agora, indo para um pouco do assunto de televisão aqui, é assim, ainda no nosso tema São João. Eu sou o Gatuno. Ei, eu voltei aqui, é que eu fui só pegar o celular ali. Tá certo. Enfim, o que eu ia falando é que, assim, é só a Globo Nordeste que faz essa cobertura do São João? Só. Gente, não é ninguém. Pô, mas só os estados do Nordeste, mas a cabeça de nós todo é a Grobosta. Que na real nem fala muito, tipo, Globo Nordeste, só fala mesmo Globo Pernambuco, quando é da praça de lá. Mas quando é tipo uma programação em rede, sei lá, final da Copa do Nordeste, desse São João aí, eles usam a nomenclatura de Globo Nordeste. Mas Globo Pernambuco começou a pisar desde 2017. Opa! Twitch Twitter mandou, ouça Rádio Mé! Rádio Mé! Rádio Mé! Você fala assim, metrô ia chover de gente aqui. Rádio Mé, Rádio do Mussum, Cacilts! Rádio Mé! Rádio Mac. Mac, né? Fulano, isso ninguém nunca falou da privatização lá da TV escola, né? O Gatuno. Privatização não. Então, mas... mas aí, abraço aí também pro Netflix, concorrendo com a gente, mas é de boa. É... O gato. A gente faz aqui o que a gente faz. A gente se vira aqui no stream. Gatuno, é... eu queria falar uma coisa. Você pega Gatuno, é idiota! Fala, o que foi isso aí? Olha, que aconteceu? Eu sei que Gatuno é idiota! Eu ia falar que o negócio, o Pablo começou a rinchar, mas beleza. A eu acho que já achei bem... porque foi a última. Então, galera, eu gostaria também de falar sobre a Trendy Top. Tá momento, vamos começar de ordem alfabética, do primeiro até o 29. Em primeiro lugar está a hashtag. Está a hashtag da Raia da Veveta, que eu achei ela da Ivete Sangalê, da Ivete Sangralo. Sangralo. Com gala. Na segunda colocação temos a hashtag WS Luano São João da Vila. Na terceira posição, São João Né Globosta. 4, Sasuke. 5, Ivete. 6, São João. Sasuke. 7, Pentei. 8, Itachi. Em 9, está o Dorgival. Em décimo, Tirulipa. Em 11, Safadão. 12º, Léo Santana, que não deveria estar no São João. Descendo a Globo, porque não tem nada a ver com o São João da Bahia. Em 13º, Bibo Nunes. Em 14º, Kakashi. Em 15º, Deidara. Só tem Naruto. Em 16º, BTS. Em Maracanã, 2020, ninguém liga. Peraí, BTS? Hashtag. E no Maracanã, em 2020, ninguém liga pra essa notícia. Porra, vai tomar no cu. Eu tô ligado que só vai prejudicar os clubes, porque possivelmente vão mandar jogo em estádio aleatório, tá ligado? Tipo, sei lá, um Flamengo e São Paulo e Maceió. Um Flamengo e Palmeiras em Volta Redonda. Nossa. Lembra quando o Palmeiras caiu? Teve um Palmeiras e Flamengo em Volta Redonda em 2012. Nossa. Saudade de quando o futebol nacional reinava aqui na região sul-fluminense. Fluminense e Inter lá em Bacaxá, né? Em 17º, Gil e Isa. 18º, Madara. 19º, André Assad. 20º, Mel Maia Gostosa. 21º, Laura Jaureg. 22º, Prisioneiro de Akazaban. 23º, Harishirama. 24º, Wesley. 25º, Boulos. 26º, assista TWT na Netflix. O que é TWT? Eu acho que é todo West Dance. Não é aquela série lá do zumbi? The Walking Dead? Ah, é. Em 27º, Chuchui. Em 28º, Renata. E em 29º, Castanhares. Narigudo. Você vê o que eu falei, né? Da Mel Maia Gostosa. Esse aqui foi o Trend Topics do Twitter. Achei muito interessante essa sua ideia, sua, Ian. Tá? Uma ideia que eu não ia ter assim em você. Daí, obrigado aí pra. Uma coisa que eu tô querendo falar um tempão é a gambiarra da Band Ceará sendo gerada em São Luís. Vocês estão sabendo disso, né? Sim. Pois é. E tá confirmado, o sinal de São José de Ribamar tá gerando comerciais do Ceará na capital de São Luís pra gerar o sinal pra lá. Parabéns, Band. Alguém tem aquela pegadinha do Sérgio Malandro lá do Nostradamus? Cara. Pegadinha. Se eu me encontrar. Mas eu acho que eu vou. Deixa eu ver. Achei! Eita. Sérgio Malandro. É que é o seguinte: são 23h57. Pegadinha do Profeta. Só não sei se é do Sérgio. Deixa eu ver se. Ah, é dele mesmo. É o seguinte, rolou aí essa semana, é o seguinte, pessoas começaram a comentar sobre, como podemos dizer assim, o possível fim do mundo que aconteceria no dia 21 de junho. E este dia irá começar daqui a 2 minutos. seguinte, eu lembrei aqui de uma vez uma pegadinha do Sérgio Malandro. Toda pegadinha do Sérgio Malandro é muito. Não sei se vai ficar estranho esse react que a gente vai fazer aqui de rádio, mas a gente qualquer coisa descreve aqui o cenário pra vocês. Eu tô aqui com a pegadinha aqui no ponto já. Me espera. Tô tentando dizer. Segura a fita aí. Banda, calcinha preta, declara seu amor e vira manchete de jornais. Nossa, negão, e vira manchete no jornal mais. Vamos dizer quando puder colocar no ar. Tô pra colocar no ar agora. São 23h58. Vou colocar. Seguinte, gente. Vamos ver isso daqui, cara. Você que tá na rádio, você vai escutar. Você que estão aqui, vocês vão. É isso, cara. Vou botar 23h58, 23h58. Vai. Boa. Qualquer coisa eu te escrevo aqui. Playlist é foda, bicho. Pegadinha agora. Pegadinha do profeta. Playlist é foda, bicho. Agora sim a pegadinha. Ainda não. Agora sim a pegadinha. Nossa senhora! Já que oito coisas pra precisar. Deu tudo. É a playlist infinita. Meu Deus. Parabéns, velho. Não bota mais. Na verdade, vai uma meia-noite, pô. Não bota mais essa playlist, não. Ô, porra, Gatuno, por que tu colocou essa playlist, miséria? Ou não? Vou matar o Gatuno, sem vergonha. Ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Meia-noite. Horário oficial do Olho de Macaco. Horário oficial da Confederação da puta que pariu. Agora vai não. Não, porque cortou a Marinalva. Agora vai, cola de novo. Cola de novo. Boa. De novo, vai. Nothing. Let's get this party started. O que você tá fazendo, não é doido? Estamos com problemas técnicos, por favor, esperar. Vou escrever aqui o cenário pra vocês ali da rádio. Seguinte, entrou um velhaco aí no ônibus, a gente acredita ser Nostradamus. Ele tá com uma bengala aqui. Tá começando a olhar pra profeta. Acho que vai falar. Tá dentro do ônibus. A gente imagina um ônibus aí de noite, cheio de gente. Na cama, tem uma mina no. É que ele tá parado, ele tá só andando aí, sei lá, como se fosse fazer algo assim, só que sem fazer. Aí, 21 de julho, meia-noite 1. Vamos ver. Ele começou a bater com a bengala no chão do ônibus. Só aí, normal. Tá todo mundo. Mercado está aqui! Aquele que crer em mim se salvará! Se salvará! Pegou o braço de uma mulher, ficou balançando freneticamente, não sei porquê, é ok. Cala a boca, irmão! Aquele que pegar em minha mão, querida criatura irmã, você é pecadora, peça perdão, você é pecadora. Tá puta com uma mulher lá. Você é profeta, é? Eu vou salvar. Faz uma profecia. Eu vou salvar a todos, porque todos são pecadores. Eu vejo o passado desta menina. Olha o passado, está aqui em sua imagem. O passado, negro. Você foi uma piranha. Sim, eu previ. Você foi uma piranha no. Você era uma piranha e era uma prostituta. Eita! Esse jeito. Olha ele, olha esse homem, olha esse rapaz, olha esse rapaz, eu vejo pecado ao seu passado, você era um homossexual, este aqui vai, já vai tarde. Aquele que crer em mim se salvará. Nossa, não, o cara saiu quase que uma porrada aqui, cara. Tá pegando as pessoas. Com descrição. Tá puro, quer dizer, você tá puro lá também. Você pegou o boné do cara. Você é pecador! Pecador! Tô vendo no que isso vai dar, é que eu lembro que eu não vou contar uma pegadinha. Eu posso até estar errado. Aí vai rolar uma coisa aí muito sinistra. Ele tá batendo com a bengala na cabeça do cara, o pessoal tá tudo, tá querendo sair da porrada com ele. Eu não quero chapéu no ônibus! Vai, pecadores! Pô, de novo. Não, criando a discórdia no local. Ninguém se salvará! Ninguém se salvará! Eita, é agora. Ninguém. E aí de gritar, e a plateia que seja maluco. O pessoal do ônibus também. Aí tá essas ninguém se salvará, criatura. Ninguém se salvará. Falam que o mundo vai acabar em 2000. Eu tenho uma dúvida, porque o Valente não tá apresentando o programa hoje também. Opa, meia-noite 5. Ela não vai. O mundo vai acabar agora. Alô. Alô, tá me ouvindo aí? Opa! Vamos acabar agora! Eu tô ouvindo. Ô, gente, eu estou preocupado. Marcelo sumiu, não deu nenhuma explicação. Eu tô preocupado. Sinceramente. Não, mas não é pegadinha não, cara. O número do cara tá dando fora de área. Não, da gente tá falando de pegadinha do profeta. Ah, falando em pegadinha, na próxima semana eu vou exibir a pegadinha que o Alex mandou pra poder me encerrar. Agora. Você foi homossexual. Você na sua cidade. Você tem medo da verdade. Você na sua cidade. Você é quem pensa que você é. Você sabe quem foi você no passado? Que foi? O viado do bairro! Isso aí, essa não pegadinha. E o Bunda Verde, esse tá sabendo de tudo, ele fica ali pra dar uma ajuda. Piorar, cara. Se alguém for me bater. E lá atrás também tem dois seguranças. Esse aí era o é mais conhecido como o grande da dor do mundo. Basicamente, esse minuto tá aí, ou ele tá andando pra lá, pra perder. Olha lá! Olha! Vamos ver agora. Esse daí aí. É um pessoal. É que ele tem que dar um tempo de time assim. Vou ficar com isso. Pecadores! Viu um pecado? Você é pecador! Você é pecador! Cala a sua cara! Cala a boca! Você é pecador! Puta, não tá pra você! Vai ter agora, cara! Né? Bom, galera, também tem um que eu tô vendo no Twitter. Um quadrinho que eu vi no Twitter do Dudão. Vocês querem que eu dormir? Ah! Era só querer dormir, né? todo mundo. Agora tu adivinhou. Vai dar um foto aqui, vai, mano. Vai. Eu saí. Parado. Ah, não. Vai. Não saiu. Deixa eu ver até pra fora. Irmão. Calma, irmão. Vocês querem que eu saia, irmão? Eu vou embora. Mas antes de ir embora, eu vou fazer a última profecia, irmão. A minha última frase. Vocês são todos uma cambada de filha da... Aí o pessoal tá todo mundo correndo atrás dele, né? Essa foi uma pegadinha. É o seguinte, aqui eu lembrava, eu só botei ela. Eu lembrei que tinha uma versão que era o cara entrando no ônibus, batia o cajado no chão, o cajado estourava. É o seguinte, não, o Silvio Santos também tinha uma pegadinha dessas, só que são duas diferentes. Mas eu acho que pode ter sido falsa memória minha, mas enfim, mesmo se tendo acontecido esse fundo aí, que eu pensava que ia acontecer uma pegadinha, aí a pegadinha, eu acho que é bem engraçada no mínimo. Voltei por causa desse 21 aí, nada acabou, nada aconteceu. Vamos ver até onde a gente vai, né? Foi dessa vez, Zé. Todo mundo comigo. Parabéns, Zé! Parabéns, Zé! Desmuta o Mickey, Ronald! Parabéns, Zé! Desmuta o Mickey aí, Ronald! Parabéns! Tem que ir pra CPI da fake news, hein? Alô, agora sim. Nós estamos ótimo, obrigado. Pra você falar. Você falar, velho. É. Falar o quê? Palavras, né, Zé? Palavras, vogais, consoantes. Mas não pode falar isso do Marcelo, cara. Ah, sobrou o Marcelo. Ah, o Marcelo sumiu, né? Ou ele foi dormir, porque ele tá com um problema de sono desregulado de novo, ou ele já foi dormir cedo, ou sei lá o que aconteceu. Ele saiu do grupo. Ele saiu do grupo. Ou ele foi assaltado lá pelos maconheiros que andam de bike na Baixada Santista. Eu não duvido. E anda de skate. Meu Deus, de bicicleta. Mas, então, vamos falar de um outro assunto televisivo, né? Acabei... Eu tenho que ler aqui o comentário do Twitter, o pessoal que tá interagindo com a gente. Daqui a pouco você lê. Só queria dizer que hoje, na Record, é o penúltimo Made in Japão, né, com a Sabrina Sato. Olha, eles vão poder... Não, é o seguinte. Eu quero saber como é que vai ser a final, porque, tipo... A do Before foi uma coisa triste, um reality todo pomposo encerrar com uma final online, de música, sendo que a conexão de nem todos era muito boa. Então é muito triste, né? Mas... Depois tem uma pergunta pra continua, Rony. Eu só quero dizer que, sei lá, velho, são as piores ideias, final online e plateia virtual, com um monte de televisões. Celso Portioli emocionado. É por isso que eu não vou conseguir futuramente assistir nada de 2020, praticamente. É tudo triste. Não tem nada que ser ali. Aqueles tweets que diziam rindo até 2020 são proféticos, porque 2020 ninguém mais riu. É o ano mais triste. Não, tanto que no Pânico, esses dias lá na Jovem Pan, tava com um quadro de humoristas tristes, porque todo humorista aqui do programa não tava feliz. Então, piadas tristes. Opa, chegou aqui pra gente no nosso WhatsApp um negócio daqui bem pertinente. O Anderson, aqui, o Anderson Lima, nosso amigo. É o seguinte, a gente tá comentando na TV8. Olha, ele disse o seguinte, adivinha quem é... Falar já faz um tempão. Não, diga um quem negócio. É o diretor artigo da emissora. O Anderson disse que, que esse ator, né, o cigano Igor, né, o Ricardo Marques, disse que ele não tem expressão. É tipo a piada que fizeram com o Mário Frias, né, que agora assumiu no Ministério da Cultura. Que vai o pegar João... uma fria, né? Não, não, não, essa aí é velha. O João Vicente, o João Vicente de Castro. Peraí, caramba, vamos parar. Amanhã vocês brigam na hora do monitoramento do Domingão Musical. Mas então, peraí, caralho. Mas então, quem é aquele ator que era do Paulo Carro, toma nome? Então, teve aquele ator que ele era do Porta dos Fundos, que é outro que também ele critica o João Carvalho, o Mário Frias, só que ninguém conhece esse cara, né? Que é o João Vicente de Castro. Alguém conhece? Aqui alguém conhece. Ninguém conhece. Não. Ele, eu sei que o Augusto Xavier já fez Brida, mas agora esse cara aí. Não. Ele, tipo, ele disse que é o primeiro papel que todo mundo tá sabendo que o Mário Frias está fazendo. Ninguém lembra quem é esse cara. Quem lembra quem é esse cara? É, o bosta falando uma merda. A merda não. Número 1 falando merda da merda número 2. Não, cara, sei lá. Se fosse algum ator assumindo o ministério, sei lá, botava aquele que fez um monte de novela, aquele. Caramba, aquele. O Tony Ramos? Fez... Não, botava aquele Felipe Fogoso pra ser ministro da cultura. Eu queria, aquele que fez... aquela novela que ele soltava lasers dos olhos, aquela olho no olho. Sim, sim. Não, engraçado que ele sempre falou dessas coisas paranormais, fez Mutante também, agora ele foi esse canal falando sobre temas, digamos, considerados teoria da conspiração. Eu tô acompanhando e ele fala muito bem. Tô gostando do canal gente, dele. Gente. Fala, enfim, vai dormir. Tá do Cosplay News. É, então, é isso mesmo. Você acertou, Ronald. Eu vou dar uma dormida. Mas vai com Deus, isso, segue o programa. Que é isso? Eu só tô expulsando, sai daqui. Vá com Deus. Eu queria divulgar minha rede social principal, né? Porque eu sou legalzão. Enfim, @negral_panorama no Twitter e @negral_panorama no Instagram também, tá bom? Beijo na alma de vocês, tenham todos uma boa noite. Fique com Deus, Ronald. Se obrigado pelo atraso. Pelo menos a gente se divertiu bastante. É isso aí, boa noite a todos. Até o próximo sábado. Até a próxima. Eu até quero ver pega, pega no salão, pega na noite inteira, a noite de São João. O Anderson também comentou ainda sobre o ator lá. Seguinte, ele acha que o cara fez lá, participou do Megaton lá da Globo. Megaton, eu pensava que era um programa do Tom Cavalcante. Rapaz, tinha uma história lá que dizem que o programa era muito ruim. Tipo assim, a crítica lá e tal. Como da TV, vivia caindo em pau em cima. Eu achei assim. Não, mas então, só voltando aqui. Eu só queria voltar naquele assunto da plateia virtual. Eu queria pensar. Agora vocês me fizeram pensar numa coisa. Nem consegui dar tchau pro Negrão porque o Wi-Fi caiu aqui do celular. Mas então, imagina se o Gugu tivesse vivo. Né, fazendo, imagina se ele ainda tivesse nascido fazendo Domingo Legal e fosse nessa época de pandemia. Imagina se ele gritasse: tá começando mais um domingo e apontar. Pera aí, porra. E se apontar. Se apontar com aquele bando. Pera aí, caramba. Se ele apontasse com aquele bando. Caralho, pera aí, deixa eu terminar a frase direito. Porra, ele não aguenta ser interrompido. Deixa o cara falar, o porra. Não, vocês estão piores que o Adrilles no Pânico, pelo amor de Deus. Mas então... Não imita o Adrilles, não. Pelo amor de Deus. O Luiz vai morrer daqui a pouco, se não quiser falar. Fala aí. Imagina... Ah, é, agora já perdeu. Vocês estão desgastando a estratégia imagina aqui. Imagina se ele falasse domingo, segue o jogo. Não, imagina... Essa estratégia que a esquerda usa pra, nos debates, que é desestabilizar um oponente. Eu tô vendo isso. Mas então... Ai, caramba, o Wi-Fi caiu? Agora eu não sei. Não. Pô, é do jogo, não. Burro. Cala a boca aí. Imagina se apontasse pra aquele bando de televisão lá e botasse legal, só que eles não iam gritar, não ia ter sentido isso. Não, iam colocar um grito gravado, com certeza. Exato. Não, ia aparecer um menininha pulando na frente com televisões. Que nem um retardado. Ia quebrar as televisões. Domingo! Não, mas tipo assim, eu acho que o Pânico foi pioneiro nisso, né? Que em 2007 já tinha, tipo, os monitores virtuais, em 2007, né? Mesmo com o Pânico Podcast. Eu vou te falar, gente. Falar, Alex, imagina, eu acho que seria interessante, né? Eles aproveitaram e pegavam umas plateias gravadas, fazer corte, ia ser mais legal do que isso, porque isso é ridículo essa ideia. É, não tem quem entender essa ideia. É estranho, né, cara? Tipo, a pessoa ficar assim, ficar tipo um gif, sei lá, da pessoa aplaudindo lá, é esquisito, velho. Até o. Não, é porque. Até o passo-repassa tá chato, velho. Não, eu vou te falar, é por isso que eu vou explicar. Ninguém vai querer assistir arquivo de programas durante a pandemia, vocês vão reparar. Porque é só tristeza, todo mundo vai sempre ficar lembrando da pandemia por causa das adaptações que são feitas, independente de adaptação. O povo vai lembrar, acho que foi na pandemia do Covid. Ninguém vai querer assistir essa droga, entendeu? É meio complicado. É, tipo, também é como eu vi um vídeo no YouTube, por isso que a maioria dos músicos não tá lançando música agora, porque é uma... É uma época merda, aí o povo vai lembrar, vamos dizer, uma música, vai ter uma ascensão nessa época, aí daqui a 10 anos a gente vai se lembrar, poxa, tu se lembrava da música tal, que foi na época da quarentena, então ninguém tá lançando música agora também. Eu vou te falar. Se voltar no futebol também agora... Eu li um comentário muito interessante, né? Parece que essa pandemia, eu sei que pode parecer uma comparação meio inútil, né? Não sei, parece com um novo 11 de setembro, sabe por quê? Só que não num dia só, é um tempo só, um tempo todo, e isso afetou a vida de todo mundo. Até lá, pode parecer que não, mas aquele 11 de setembro afetou o mundo todo, porque todo mundo passou a se preocupar com segurança. Afetou a rotina de todo mundo, não da mesma gravidade, mas afetou. Digamos, é um evento que teve uma influência gigantesca, e essa pandemia tá tendo, porque tipo... Os caras, eles estão vendo, nossa, é muito fácil conseguir mudar a vida das pessoas. Dá pra mudar num estalo, com uma pandemia. É muito loucão isso. Eu vou ler aqui o comentário do Twitter, aproveitar rapidinho. Cisco, é aquele... nosso amigo aqui, sempre aqui com a gente, ainda sobre São João lá, fazendo esse programa especial. Quadrilhas, eu participei, mas quando eu era no salão da minha igreja, nossa, desencontrado e atuando como padre na encenação. Eu era um bom ator. É porque era evangélica, por um segundo. Porque, nossa, qual sentido de São João, igreja evangélica? Rapaz, só lembro do São João, né, que na minha escola não teve, né, já que tava em reforma. Consegui atender aí, pode botar aí, veio, se eu, tem como. Eu, Gabriel, já passou da parte das histórias de São João? A gente já contou, se você quiser contar a sua, né? Conta tá a sua convidado aí, pra contar. Eu, inclusive, o Alex, eu ia pedir também pra ele falar dele. Vocês aí dois, vocês dois são do Maranhão, vocês podem falar melhor desse assunto aqui. Na minha escola, gente, né? Tudo, né? Pô, na verdade, São João sempre é uma merda. Não é até que é razoável. Não, porque tem a quadra... não é uma merda. Eu não acho uma merda. Eu também não acho, é uma opinião impopular. Eu não tô dizendo que São João é uma merda. Porra, vocês não entenderam, eu quero dizer que tá querendo falar da situação dele lá. São João não tem putaria, carnaval tem. Caramba, vocês já estão... Deixa eu falar, eu quero dizer que São João foi uma merda na minha escola. Não tô dizendo que São João é ruim. Vocês não sabem interpretar uma frase, cara. Foi escravo, como você falou. Deixa eu pelo menos moiar meu bico primeiro, né, Ronaldo? Pô, vocês não deixaram nem concluir, o cara tá me interrompendo, eu quero dizer o seguinte. O São João na minha escola é ruim, pra não dizer razoável. É razoável pra não dizer ruim, né? Porque, tipo, todo ano a professora, parece que ela, a diretora, ela sempre tem o mesmo... Aí, repete as mesmas músicas 500 vezes. E sempre as turmas, a quadrilha, o Copa e sempre atrasado, atrasa uma, duas, três horas. É muito ruim, cara. CD do Canários do Reino no fundo é emocionado, viu, Ronald? Eu nem participei de quadrilha dessas festas de São João que tinha nos colégios, nem participava, tá ligado? Era tudo lixo, tu tinha que pagar dinheiro pra comprar roupa padronizada. Não, que tá pagando? Mas então, pagar roupa. Eu era da particular. Tá bom, dane-se. Mas então, é a escola lá, tipo, a única coisa que vale a pena é a comida. E chegava sempre uma hora que eles pechinchavam, sempre abaixavam o preço, todo mundo saia correndo. Só correndo pra comprar as coisas. Mas, tirando a comida é uma delícia, mas a organização era triste. E esse ano não teve essa clássica festa triste, alegre de São João. Muito triste isso. Mas fazer o quê? Vamos lá. Lá onde eu trabalho... Onde eu estudava, São João era uma merda. Eu nunca gostei. Agora, onde eu trabalho, eu sempre... Desde quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei com a pior função do arraial de uma escola, sabe qual é? Ser operador de áudio no São João todinho. E você tem que pegar... E se tu errar, tu pega uma vaia no meio do povo. E o pessoal da quadrilha te olha... Ou da qualquer dança te olha torto. Então, você fica... Você fica, tipo... E o arraial lá onde eu trabalho, tipo, começa às 7 horas da noite, vai até meia-noite e meia, 1 da manhã. E é foda, velho. Porra. Eu não gosto, mas... As palavras improvisadas também, Alex? Não. Não. Tipo assim, tá lá no finalzinho assim, aí pra enrolar mais um pouco e inventar quadrilha improvisada. É, tipo, tinha quadrilha, aí outra sala vinha de boi, outra sala vinha de dança portuguesa, outra sala vinha de, sei lá, cacuriá, uns bagulho assim, Maranhão tem um bocado de coisa, velho. Cara, eu gostava das quadrilhas daqui, cara, só que aí eu cheguei a dançar quadrilha até o nono ano do colo na escola. Tu é doido? Ô, Ronald, já pensou um arraial só quadrilha? Não, arraial do mato, peraí, Alex. Alex, não, porra, já contou outras coisas aí. Eu cheguei agora. Comecei a falar, ô viado. Porra, tá na parte local aqui, então. Não tem como ser, Alex, um São João daqui sem sei lá, carro curiar de Dona Teté e putarias escondidas e músicas de São João. É. Realmente. Não pode faltar. Sim. Com atenção, eu vou verificar essa informação aqui. Parece que a TV Correio está sem sinal. De novo. De novo? A TV Correio, afiliada da Rede Record. Vou ver aqui se, sei lá, se foi na minha TV ou se foi. Eu ia falar aqui. Rapaz, deixa eu contar uma historinha aqui bem rapidinho. São João, um momento assim de São João que eu achei bem zoado. É o seguinte, eu tava na casa de uns familiares meus, na região serrana, que a gente sempre costumava passar o São João na casa da minha tia. Ela mora... Porra, que tá mais... Ela mora... Teclados. Num lugar alto, assim, tipo assim, a casa dela fica... Tem duas casas, uma aqui e outra que ela deixa lá pra festa de São João, enfim, lá. Que o lugar faz frio pra cacete. No inverno nem se fala. A gente tava lá, beleza. Só que os meus tios têm o hábito de fazer uma fogueira. Eu, muito inteligente, é o seguinte. Eu peguei uma latinha, uma latinha vazia, peguei, coloquei uma bombinha dentro, joguei na fogueira pra ver o que acontecia. Rapaz, quase matava o pessoal lá do coração, cara. Eu que eu não sabia o que ia acontecer, cara. Eu era criança quando eu fiz isso. Mas o pior é que é o seguinte, demorou. Era aquelas rasga-lata, era? Imagina eu pegar uma lata assim e. Olha, deixa eu... Refrigerante de cola, pegava, acendia uma bombinha dentro, tocava lá e jogava no fogo. Teve um porém. Primeiro a lata começou a se decompor. Eu acredito que o fagulho lá da bomba só foi acender 2 minutos depois, porque a bomba só foi explodir, acho que lá pra, sei lá, 2, 3 minutos depois a bomba só foi explodir. E tinha um cara que tava perto da fogueira, o cara deu um pulo. Nossa, foi um susto, todo mundo ficou olhando pra mim. quando tava perto da fogueira, ou o cara também. A situação meio constrangedora essa minha. Ronald Luiz vem aí com os programas Sabadão na Metró. Eu já respirei, eu tô calmo. Ai, daqui a pouco a gente vai comentar. Mas vamos comer, Ok, né? Acontece, é muito normal. Vamos comer. Vai ter até semana que vem, ou seja, só duas vezes. E depois vai voltar. Vamos aproveitar agora. Sabe o que, que eu tava pensando? A gente fica com você até uma da manhã, enfim, acredito eu, se o Alex tiver saco pra aguentar. Peraí, vazou algum áudio aqui? Vazou. Nossa, velho, por que que... Trabalhão com o Ronald Luiz. Oi, ele, é que ele sente falta da TV Consulo. Na verdade, Alex, eu me inspirei pra fazer essa abertura, já que eu tô em quase todos os programas. Aí eu criei tipo a faixa, né? Mas só vai durar até semana que vem. Essa vinheta tem prazo de validade, que beleza. Essa vinheta... Se eu posso esquipar, deixa pra isso. Não. Tá bom. Deixa eu tocar as quadrinhas. Essa vinheta eu me inspirei no programa Silvio Santos entre 2000 e 2006. Essa aqui era a abertura, só o Lombardi falando dos programas. Ah, sim. É uma tristeza. Nessa época todo mundo pensava que ele ia se aposentar, porque ele largou hoje domingo. Aí, tipo, mas assim, só pra aproveitar aqui, eu fico até uma da manhã, sim. É, só lembrar que o próximo Super Zap Show vai ser o Super Zap Show, além de ser o último, vai ser no dia do aniversário da minha cidade. Eita! Enfim, só pra lembrar que sábado que vem tem a... Não vai ter nada mais. A season finale... Super Show, que é o seguinte, gente. A Rádio Metrô tá vindo com novidades por aí. Por hora a gente não vai falar muita coisa, mas é o seguinte: vocês esperem que vai ter muita coisa assim que vocês vão se surpreender. Gabriel, segura pra frente. Eu vou dizer: dia 1º de julho. Só não fala o nome. Pura. Não, até muito. Tô falando o dia que vai estrear a nova programação. Calma aí, é o seguinte, só não fala o nome, mas a gente vai mudar. Deixa ele falar logo. Para melhor. Que eu não queria estragar, assim, eu queria falar já no último Super Zap Show. Gabriel, tá bom, vocês que sabem, a maioria vence. Eu quero dizer que eu não vou falar o nome, porque é muito imbecil, eu acho que eu vou falar a programação nova. Vamos, cara. Pensei que você ia falar o novo nome do programa. Ele vai falar que tem novidade, burro. Parabéns, Zé. O nome do programa é Rude Prioso. Vamos descobrir só no dia 1º. Rapaz, vou falar. Se não, nem no sabadão eu falei dos novos programas, então acho que eu vou falar. É muito inteligente esse cara aí. Mas então. Ah, cara, ainda quer não, ser apresentador de programa. Show 2, mais quente ainda. Ah, ainda quer apresentar jornal Latina Sante desse jeito aí. Porra, cara, não dá spoiler. Se bem que nem tem o que falar. Já bateu na porta da Latina Sat, que eu já vi. Alô, Gabriel Menezes. Alô, Miriato. Eu tô de infiltrado lá. Ninguém sabe quem eu sou, mas eu tô de infiltrado lá. Peraí, segura aí. Olha aí, Alex. O cara não sabe nem o nome do patrão direito. É Viriato, não é Viriato, gente. Vai ser demitido. Vai ser demitido de novo, Zé. Alex, por que tu não pede pra ser narrador, ser comentarista na Latina? Oh, cara. Ai, eu já tô em tanta coisa, velho. Não dá pra me assumir mais uma responsabilidade. O que tá fazendo lá no grupo? Só tá de zoio, não vai pedir nem uma vaga de apresentador. Eu tô só de butuca ali, velho. Não, mas é o seguinte, o Gabriel Menezes em breve vai ter um novo projeto. Até o Marcelo tá na direção, né? A gente tá vendo ainda. Marcelo. O Marcelo mesmo? Marcelo. Ele topou, né? Bem, confirmando aqui, a TV Correio realmente saiu do ar. Poxa, mas então... Novidade, zero. Assim, novidade, cara? Tu falou da Correio, não da Band. Onde vai falar ou não vai falar? Ah, mas você tá confundindo a TV Correio com a TV Manaíra. Parabéns, velho. Mas então, eu só queria dizer o seguinte, onde é que eu estava... A Correio já foi afiliada da Band, né? E o cara veio entrando no meio. Não, fala logo, Ronald. Não, calma, eu não tô nervoso não, ele tava falando uma coisa importante, agora eu vou dizer. 1º de julho tem a nova programação, novas vinhetas, novas vozes, novas gentes, olha, tu falou novas gentes, olha, pra você ver que é o nível desta nova programação, que estará 100% do seu agrado. E, Alex, não vai ser uma mudança tão brusca como foi feito na difusora daqui de São Luís, vai ser uma mudança legal, porque, falando nisso, tu chegou a ouvir a difusora? Ainda não ouvi, Ronald, mas eu queria fazer uma pergunta. Será que essas novas vozes da Rádio Metrô, será que o Ferri já mandou a vinheta pra gente? Não. As vinhetas estão encaminhadas sobre o nosso Será querido que essas novas vozes são da Latina? Não. Eu ouvi falar que o Ferri tava produzindo as vinhetas. Alex. É a mesma coisa de Danilo Quixaba dizer que a Guará tá com advogados de honorários caríssimos pra ver o plágio. Falando nisso, Alex, eu não sei se tu soube, né? Danilo Quixaba acusa o Danilo Gentili de plagiar ou fazer qualquer negócio. Neste momento, o SBT mostra um fantasma se exercitando na reprise do Triturando. SBT! SBT é Brasil, é Silvio brincando de televisão. Eles estão decidindo se vão triturar ou não um fantasma. Como se tritura um fantasma? É isso que eu me perguntei. Por que que eu estou fazendo com a minha televisão, Estou derrubando a audiência da minha televisão, Maoi. Está competindo com a TV Canção Nova. Essas e outras que eu vou focalizando volta na segunda-feira. É por essas e outras. Sobre TV, eu lembro que o Paulo mandou um áudio aqui pra gente falando dos assuntos da semana, mas eu dei uma bela de uma ignorada. Parabéns, Dié. Yeah. Leão Marinho no Triturando. Mas, Alex, a difusora ela mandou pro espaço, né? Nessa mudança, ela mandou pro espaço as vinhetas. Ainda tinham vinhetas do Caio César na difusora. Não, o Caio César é a voz padrão da Nova, né? Pra você ver, ainda assim, o Caio César e tal. E, tipo, mudou tudo no Edson Júnior, que agora, já que a difusora de outro dono, finalmente ele pôde trabalhar. Caiu de novo. Caiu o quê? Caiu. Voltou. O Noronha. Mas então, Alex, essa foi a mudança que Chava foi demitido. Vamos lá, eu peguei aqui a relação dos assuntos. Jornal da Record... TV Araguaiana. Gabriel, tu vai olhar agora no final do programa, senhor. É muito irresponsável. É verdade, não, tem meia hora. Menos de meia hora. Dá pra falar, tá de boa. Não, metade é só falar sobre esse negócio, esse assunto fuleiro aí. É todo nosso fuleiro. Assunto fuleiro. Não é nem fuleiro, é fuleira, como a gente fala aqui, né, Ronald? Assunto fuleira. Mas enfim, são apenas esses três mesmo. É o Jornal da Record, a Araguaiana e a Mariana Godoy na Band. Assuntos fuleiras. Não, Gabriel, Alex, a gente tanto fala tanto fuleiro quanto fuleira. É a mesma coisa, praticamente. É tudo fuleiro. É doido, né? Agora aí. Ai, ai. Eu mandei o vídeo do Quixaba, sabe pra quem? Pro carinha da produção do Léo Dias lá, o Rick Souza. Quer ver o Cico pegando fogo. Você falou Rick Souza por aqui, eu não tô até surpreendido. Cara, tamo preso, vamos aparecer lá na PR. Ah, pô, mas eu não sei que ele não vai ligar muito, né? Mas tudo bem, né? Ele disse que vai analisar. Vai que vira uma matéria do Léo Dias segunda-feira pra descer o pau no Danilo Gentili. Ele me tratava mal nos bastidores do SBT. Ele é amigo da Anitta. Vocês estão imitando aquela imitação do Léo Dias do Marcelo Oscar, também saiu do grupo também saiu do nosso grupo lá, o Marcelo. Será que ele saiu? Não... Eita, rapaz. Isso aí, isso... Pode ter acontecido uma coisa, pode ter, sei lá, ele ter deixado de pagar e a operadora trocado o número, né? Rapaz, eu lembrei agora, porque isso também pode ser uma pegadinha. Eu lembrei do dia em que o Ronald chorou lá com a morte do pai do Didi. Ah, mano. Não, vocês não estavam no grupo da Metro nessa época, mas tanto que o Miele teve de me... Alô? Tô ouvindo. O Miele teve de me contar pra me acalmar. Só que aí eu pensei, rapaz, eu não vou deixar meus amigos chorando, não. Falei pro Maro, falei pro Ian. Da nossa, outro Ian, né? Não o Ian que tá aqui, mas que Ian José Silva. Falei pro Ian. Que esteve agora há pouco aqui no programa. Eu nem tava no grupo da Metro antes dessa época. É porque eu tava na hora, enquanto tava rolando o programa, eu deixei o celular carregando e fui comer um abacate. Coisas aleatórias de Ronald Luiz. Poxa, como é abacate é aleatório? Não. Abacate é bom, rapaz. Não, falo disso. Enquanto isso, nesse momento, o Alex está transmitindo pelo streaming. Está transmitindo no streaming da Rádio Aleatória, inclusive, para quem não sabe. A gente tinha que levar esse programa para LatinaSat, cara. Eu já até falei isso com o Paulo. Não. Vai fazer a mudança toda para LatinaSat. Eu não tô falando. Não, deixa zoando eu lá, eu tava zoando com o Ronald essa semana da gente fazer a mesma coisa que o Pânico fez. Só que é o seguinte, a gente não vai trair a Metro por nada, a gente não vai dar uma de Pânico na Band, sei lá, criar Super Latino Show, não, a gente não vai fazer isso, a gente continua firme e forte aqui, agradecendo neste momento as cinco pessoas que nos aguentaram até agora, cinco pessoas aqui na nossa escuta, meia-noite de 40, muito obrigado a esses guerreiros. Os guerreiros que estão aqui heróis. com a gente até agora, que tá com heróis. Heróis, cara. Abraço a todos vocês. Sem vocês, a gente não seria nada. Esse programa não existiria. Super Zaco Show é um programa que vai ficar nas nossas memórias, né? Sem dúvida. E eu vou chorar no episódio final, porque eu fiz metade dessa parte. É, só pra avisar pra vocês que metade do elenco tá de aviso prévio. Só vou falar pra vocês, metade de vocês tá em aviso prévio, vou sortear quem vai ser demitido. Vou ser demitido do emprego, do meu outro emprego. Demitido do meu emprego. Ei, Pablo, nem pra tu arrumar o patrocínio. Não, ei, Pablo, nem pra tu arrumar o patrocínio da Refresco dos Bandeirantes, senhor. Não, o patrocínio da Coca-Cola. Seguinte, a gente só tá com esse programa até agora no ar devido aos nossos concorrentes. Enfim, vamos ver como a gente tá concorrendo. Entrando no SBT, altas horas com o Groisman, e é uma reprise. O luta lá da Band. A Record não tem como ver. Ah, voltou a Record. Pega o Fire. Inclusive, daqui a pouco. É uma reprise do incrível. Por isso que a gente tá. Daqui a pouco a Band vai passar um filme muito familiar. Você pode assistir com toda a sua família. Daqui a pouco. Deixa eu fazer uma dissertação aqui sobre esse filme de hoje. É que é o seguinte: eu ouvi a chamada. É o seguinte, a review que eu vou fazer. Eu já assisti esse filme que vai passar aqui hoje. É uma reprise. É o seguinte: eu assisti esse filme muito chato, cara. É o seguinte: o cara, ele chega lá. Tem algumas coisinhas lá, só pra. Cara, ele passa mais da metade do filme refletindo sobre a vida dele. O cara faz uma filosofia dentro do filme. Tipo assim, o filme tem, eu acho que é uma hora e meia. Mas, tipo assim, nessa uma hora e meia ele passa acho que 1h15 refletindo e eu uso ser pro, enfim, já sabe. Bem bom. Cara, é chato, cara. Queria ofender não, também, mas, cara, eu já assisti e é o seguinte, não vai estar perdendo. Alex, Gabriel, como é que é o nome do filme? Não posso falar aí, fala você. Eu não sei, cara, não tô sabendo. Então deixa eu digitar aqui. Teve esse filme. Mas... Não, imagina se a bandinha que ela tá tão ousada, né? Imagina se ela sai com essa parceria com a Brasileirinhas aí no outro canal dela. Ela pode. Eu ajudo ela passasse o filme do Kid Bengala. Tem o filme aí do teu nome aí, né? Não, o Kid Bengala já foi muito zoado. O amor de massagista. Não. Mas o problema é que ele fica refletindo. O filme inteiro é uma filosofia, cara. Ele só fica refletindo lá na vida, pensando. Cara, é como se estivesse em crise existencial. E Alex, falando do Kid, ele já caiu umas 4 vezes em pegadinhas do Pânico na Band. E aí contrataram ele pra fazer pegadinha com os outros. Ô Ronald, tu se lembra que nessa época, mais da meia-noite, já apareceu o homem de branco na CNT? Homem da meia-noite. O homem da meia-noite. Não tem mais, porque esqueceu que a grade da CNT agora da meia-noite é 1h30. Esqueceu? Não, eu sei, mas antigamente, quando o programa começou, tinha isso, não? A gente já tá fazendo remember por causa do fim do programa. Um TBT. É isso aí, Alex. Eu queria dizer que, inclusive, amanhã eu vou estar gravando uma íntegra de Geraldão e o Povo na rede CNT, na CNT da Bahia. Este honradíssimo programa que... Que hora que passa essa bosta aí que eu vou tentar gravar? Que hora que passa essa bosta aí? Não, Alex. E aí, Ronald, pegou concorrência. Não, é Alex. Não grava não, pô. Eu só quero gravar só a parte inicial, pô. Mas é que eu tô penando desde a semana passada pra gravar isso daí, porra. Ah, então deixa. Vai, eu vou procurar outra coisa. Olha que ele é o fã número 1 de Geraldão e o Povo. Não, é o seguinte, Geraldão e o Povo, programa popular de ajuda. O Geraldão, ele trabalhou mais de 20 anos na TV Itapuã. Não, é tipo, história. A história do Geraldão é muito louca, porque ele é de Alagoas, se eu não me engano. Ele foi pro Rio de Janeiro, foi garçom, foi cantor, foi fez um monte de coisa no Rio, voltou pra Salvador e fez um monte de loucura lá e foi trabalhar na TV Itapuã, fazendo ajuda, né, entrega de coisa. Aí, 2020, 2010, ou seja, 10 anos atrás, mais ou menos, ele teve a brilhante ideia de fazer o programa Geraldão e o Povo, primeiro na TV comunitária, depois foi pra CNT, onde ele paga 10 mil reais para um programa que ninguém vê. 10 mil reais para um programa que ninguém vê. É meio complicado, porque tipo, o programa vai lá domingo 10 horas da noite, aí na segunda reprisa 1h30 da manhã, e na sexta-feira reprisa 4 horas da manhã. Que eu vou assistir isso aí. Porra! Essa reprisa da sexta? Não, o programa... Na próxima sexta-feira, quando eu chegar da balada, eu vou ligar o stream na CNT Bahia pra assistir Geraldão e o Povo. Mas para pensar, os poteiros devem assistir eles. Sabe? É um amigo das madrugadas, Geraldão. Alex, eu recomendo que você assista pra você tentar entender, porque tipo, a cada 5, 10 minutos é um merchan, é um intervalo pra passar mensagem de deputado amigo dele, de médico. Tipo, ele apelidou, médium, né? Doutor Luiz Baiano, né? Não. Doutor Luiz Baiano. Tá passando na palavra do Luiz Baiano. Na TV Pai Eterno, tá passando a palavra. Não, novidade nenhuma. Então é o seguinte, o estúdio do Geraldão é na garagem dele, da casa dele. E o som do estúdio é um carro que tem um som, um paredão atrás. Meu Deus. Aí ele voltou, galera. Noronha. E galera, acabei de voltar aqui pro Zap Zap. TVmanchete.tk. Mas teve a TV Manchete Web, né? A gente podia falar. É essa aí. .tk. Esse domínio .tk é maravilhoso. Web TV com o nome TV Manchete. Falou. Uma programação bem variada, acho que agora tá passando filme. Passando filme. Às vezes passam uns animes que passavam na Manchete. Ei, tu já pegou eles passando. Ué, ô Noronha, eu tô perguntando porque, tipo assim, todos os momentos em que eu sintonizo nela, tipo assim, eu não encontrei. Você já chegou a encontrar? Sei que eles não passavam, não. Alô, gente. Bom, tem uma hora que tava passando um anime, eu acho que era. Não tenho certeza se era Yu Yu Hakusho, mas tava passando um anime. Na... Que horas, mais ou menos? Eu acho que. Não lembro exatamente, lá pelas 8, talvez, 7, por aí. Nossa, tipo, mas enquanto quando eu tô assistindo, tá passando outras coisas. Tipo, agora tá passando o filme. Não, tem vezes que tá passando a série do Flash, daí tem vezes que passa Fernando, de Ordem Curioso. Fernando, você tá aproveitando o streaming da Rede TV, da TV São Luís, que eu te mandei? Sim, sempre, eu sempre assisto o Alerta Nacional no stream, já que agora a Rede TV. O programa para todas as famílias. E Alex, você sabe qual é o nome dessa atuada aí? Eu não sei qual é o nome dessa atuada. Eu também não sei, eu também não sei. Eu tô atrás pra procurar. Só sei que eu só passo a vinheta. A equipe dessa TV Manchete aí é top. Temos Locutora 4, que apresenta o programa Modelo 1 da meia-noite à meia-noite. Locutor 3, que apresenta o programa Modelo 1 da meia-noite à meia-noite. E o Gênio, Locutor 1 e Locutor 2, que apresentam o programa Modelo 1 da meia-noite à meia-noite. Paz! É, um boliviano aqui, que tem um amigo nosso boliviano, o Noronha sabe de quem eu tô falando. É o seguinte, um boliviano aqui, de um grupo que a gente faz parte, disse o seguinte, que a Rede TV tava em segundo lugar em São Paulo. Nosso amigo boliviano. Não, esse boliviano é quem eu tô pensando que é? Ele mesmo. Ah, vocês estão cumprindo direitinho o veto. Ainda bem. Que bom. É, mas sim, então... informações do boliviano, a gente não sabe se isso é verdade, se não é. O Gatuno, legal o contato dessa TV Manchete, né? O WhatsApp é 00000000000000. E o e-mail é modeloemail@hotmail.com. Não, vou mandar o zap dele, cara. Vou mandar o zap dele aqui, ó. O zap dele, ó. Não, Alex, é o seguinte. Aí não tem a primeira versão da vinheta de São João, que era outra música, na vinheta de São Luís, que era aquela... Não tem essa daí? Tem. Eu perguntei pro justiceiro, ele ainda me passou o nome da atuada errada. Porra. Eu fiquei muito puto. Ele ainda passou a música errada. Eu fiquei muito revoltado. Depois que eu descobri que era a música errada. Depois que eu me liguei. Ai, ai. Eu posso ler aqui o line-up? O momento que derruba a audiência do programa? Não, a gente já tá no final. Não vamos estragar. Calma aí, para tudo. Do nada, 20 pessoas nos assistindo agora. Não, eu tô falando sério. Do nada apareceu aqui 20 pessoas nos assistindo. Isso é possível. Isso tá acontecendo. Multiplica. Acontece. Ah, 5 pessoas. Ah. Por um minuto eu pensei, cara, 20 pessoas aqui, a gente tá com a carreira ganha. Só se a gente exibisse aquela entrevista. A gente só conseguiu esses números uma vez no sabadão, 24, 25 pontos. E a gente estourou quase 50 na entrevista do Maré Sol. Rapaz, 50? Orkut. Ronaldo Pereira. Noronha, você tá vendo os comerciais todo ferrado na TV São Luís, os comerciais caindo aos pedaços do VHS? Eu não cheguei a ver ainda. É que eu geralmente assisto só o Alerta Nacional. Exato, ele assiste mais o programa de rede, não a programação local. Tipo assim, se o Noronha tiver a experiência de poder ligar meio-dia, uma hora, vai se surpreender negativamente. Não, mano, eu tenho que ver. Eu também tenho que ver. Fala em rede TV aí, tem a TV Sudoeste, né? Pera aí, caramba, eu tô falando. Aqui em Guarapuava não tem afiliada da rede TV. O Ronaldinho tá tentando falar. Fala, Ronaldinho. Não. Mas o Alerta Nacional tem o primeiro break. Não acompanha o primeiro break do Alerta, não? Bom, às vezes, é que quando eu vejo a hora, tipo, já tá depois do primeiro break, na hora que eu vou botar. Mas... Então eu recomendo que você ligue às 5h59 pra poder você prestigiar o break da TV São Luís. Por favor. Enfim, é que eu lembrei da TV Sudoeste, que ela é um caso engraçado. A TV Sudoeste.